morena pros meus braços. Vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando. Quero ver tu remexendo, esmolego da sanfona até que o sol raia. Quero ver tu remexendo, esmolego da sanfona até que o sol raia. Esse teu fungado quente vem no pé do meu pescoço. Arrepia o corpo da gente, faz o véio ficar moço. E o coração de repente deixa o sangue alvoroço. Vem morena, vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebra. Quero ver tu remexendo, respulego da sanfona até que o sol raia. Quero ver tu remexendo, respulego da sanfona até que o sol raia. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor. Pois o teu corpo suado, com esse cheiro de flor, tem um gosto temperado nos temperos. Arrepia o corpo da gente, faz o véio ficar moço. E o coração de repente deixa o sangue alvoroço. Vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebra. Quero ver tu remexendo, fôlego da sanfona até que só raia. Quero ver tu remexendo, fôlego da sanfona até que só raia. Quero ver tu remexendo, fôlego da sanfona até que só raia. Quero ver tu remexendo, respulego da sanfona até que só raia. Esse teu suor sargado é gostoso e tem sabor. Pois o teu corpo suado, com esse cheiro de flor, tem o gosto temperado dos temperos do amor.